É a Arizona, conexão CPX. Com satisfação, da parte baixa o Paquetá. Eu mando salve da Zéó, pra zona sul, pra zona leste, Brasil. Como é que tá? Tipo sentimento de revolta, caçador de alma easy. Mesmo chovendo canivete, os guerreiros não caem. Mesmo sofrendo represália, é nós mesmos. Pros telefonemas, anônimos, nós somos aqui. Lealdade, honestidade, consequência. Respeito e atitude pra passar da adolescência. Os manos que eu cumprimentei, nos lugares que eu passei, nas mãos que eu peguei, rimei. Nos olhos que eu olhei, no sinal de positivos, a barreta balançou o meu também. Então, sempre tem alguém pra entrar e andar. Putz, Arezão, como é que tá? Da parte de baixo é o Paquetá. Tem charlotões e madores, são folhas secas no deserto. Se destaca na primavera, mas sei que cai no inverno. Fazendo o quê? Botas secas vão molhar o verso. Se sofre cortejar a traição. Certo é certo, eu me preservo desde antes. A tristeza te pede em casamento, se a insônia for sua amante. Aí Rafinha, aí Matheus, eu tô de boa. Avisa pros irmãos que eu tô firmão, que eu tô de boa. Sentindo pra virar, curió para cobrar. Só dobrando o joelho pro criador me humilhar. Tô no melodiano, não é mais mesmo. Ixi, pera, dos guerreiros. No conselho do seu Silva, andou de passos leves para não acordar o dia. As flores não tem cheiro, o outono se mistura. Eu tô na revolução, mas o mocado quer com a avô. Sempre tem alguém para atrasar. Foi os bebos tudo a tropeçar. Da parte baixa é o Paquetá. Nem vem atrasar o lado. Vai com sua mão, então nós esquece. Então no seu mesmo, não adianta esconder sua alma atrás da raiva. Porque um espontâneo beijo de estraçalha. Mesmo que eu aguente com a mais dura armadura, mais simples das lembranças que a saudade me perfura. Como natais felizes, tivemos réveillons. Como se fosse um dia. Acordo de manhã e ligo o som. Sente os BPM diferente. E os boys? Tenta imitar, mas não consegue. Sérgio Sumaré, é nóis. Bruno Nazaré, tô na maior. Um bante branco na cabeça. Tia Ney foi deixando a zona norte de luz. São essas fitas que desarmam os guerreiros. Mesmo espada estando sem sangue, mesmo escudo estando perfeito. Deus no manto sagrado nos envolve em seus braços. E que o ímpio siga, se renda seus pés. Então abençoe o clipe, felizão na gravação. Marcos humano com a vinda do filhão. Também foi mais de 30, o peio foi no ar. Peguei na mão de todos, mas conheceu sossegado. No passeio da subida, eu escutei. Soltei o hits, mas ladrão eu escutei. Na viradinha do beco pra sair na principal, eu escutei. Orezório, qual é? Manda um sonho bom pra amenizar. Então vai, tem que ser forte e saber cantar. Ou acordar, dobre os joelhos e peça perdão a Deus pelos nossos pecados. Orezório, qual é? Manda um sonho bom pra amenizar. Então vai, tem que ser forte e saber cantar. Danças serão quebradas, escudos serão partidos. Somos guerreiros. Orezório, qual é? Manda um sonho bom pra amenizar. Então vai, tem que ser forte e saber cantar. Ou acordar, dobre os joelhos e peça perdão a Deus pelos nossos pecados. Orezório, qual é? Manda um sonho então pra amenizar. Então vai, tem que ser forte e saber cantar. Danças serão quebradas, escudos serão partidos. Somos guerreiros, somos guerreiros da Arizona. Dom Luke Luciano, não é nós mesmo. Ixi. Império dos Guerreiros.